Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 413, gravado em 23 de março de 2026. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Então pegue o seu café, no caso hoje um chimarrão, mas pegue a sua bebida preferida e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, você já sabe, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky, YouTube e TikTok. Campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal. Novo patrocinador, o Whisper Safe. Você já pensou como pode ser difícil depois de uma reunião você ter que lembrar o que foi dito ou perder tempo tendo que digitar o que foi falado? O Whisper Safe resolve esse e outros problemas para você, porque ele transcreve áudio e grava reuniões direto do seu computador, rápido, preciso, 100% offline. Nenhum dado de áudio sai da sua máquina e funciona com todos os comunicadores e também qualquer arquivo de áudio que você tenha, notas de uma palestra, notas de aula, discussões, que... não, tô brincando, isso não, mas assim, qualquer tipo de áudio que você... Agora. Então o resultado fica... Diga. Eu tenho usado com MP4, eu tinha um outro que eu tava usando que não tava rolando com MP4, o SperSafe rola com MP4 também, ou seja, vídeo. Ah, ele funciona no MP4 também? Sim, pode atacar vídeo lá que vai. Não sabia. Bom, você tem 15 dias grátis para testar e o cupom SEGLEG50 te dá 50% de desconto lifetime. Enquanto o Whisper Safe estiver funcionando, você terá o desconto para usar com 50%. Então, SEGLEG50 lá no show notes e acesse whispersafe.ai. Tivemos também, antes de começarmos, né, Vinícius, tivemos lá no Abraham Pipe, teve com toda a sua equipe lá no SecOps Summit em 2026, lá, o que eu quero dizer, no caso é aqui em Porto Alegre, então para mim é aqui, eu posso dizer você lá. Eu posso dizer lá. Conta para nós um pouquinho. A gente teve lá no evento, em razão de uma palestra, na verdade, que tu foi dar lá, né? Uhum. Tu foi realizar. E a gente resolveu, então, dar um pulo lá para conhecer o evento. Nós nunca tínhamos ido no evento para ver como é que é, sentir qual é a vibe. Acabamos encontrando vários clientes nossos lá, o que é muito bom. É. Né? Sinal que tem, ou seja, tem busca, né? O público está buscando mais informações sobre esse tema. E no geral, bom, uma coisa muito interessante, e acho que já posso de cara pedir para os nossos ouvintes, esses nossos dois ouvintes que nos encontraram lá, que vieram conversar contigo depois da tua palestra. Passo fundo, né? Se eu não estou enganado, um deles é Frederico, o nome, tá? Uhum, mas sim. Assim, ó, nos mandem, por favor, o nome de vocês, porque naquela momento de conversar e tudo mais, a gente queria mandar um abraço para vocês, a gente já manda agora, mas sem citar vocês, sem ser pelo nome. Então, aqui, para ficar registrado, nos mandem os nomes de vocês, que a gente manda um abraço para vocês aí no próximo episódio. Foi muito bom trocar uma ideia lá e encontrar ouvintes de segurança legal. Mas, assim, no geral, Guilherme, a gente vê... É realmente um mercado bastante concorrido, né? Assim, muito sobre... Por óbvio, né? O tipo de evento acaba atraindo empresas que fazem a mesma coisa. Então, eu vi desde startups até empresas maiores, né? No geral, assim, muita gente oferecendo algum tipo de dashboard, alguma coisa assim, aplicações, ferramentas para te poder acompanhar níveis de maturidade, tanto de segurança como de compliance com algumas outras... Com não só de segurança, mas com compliance com LGPD, por exemplo, proteção de dados, etc, uhum. etc. Cara, dizer todo mundo é um exagero, mas eu vou exagerar um pouco, assim, todo mundo botando IA, palavra-chave IA, né? No geral, Guilherme, o evento acho que foi bem interessante, viu? Uhum. Assim, e eu vou numa próxima vez, sim. Eu acho que vem, né? Foi a primeira vez. É, ano que vem eu pretendo ir numa próxima vez, sim. Eu recebi uma mensagem do nosso amigo e evangelizador do Segurança Legal, Diego, também, né? Que disse que esse ano não pude ir e tal, pena, porque daí a gente não pôde se encontrar com ele, né? E eu falei lá sobre o papel do encarregado nos incidentes de segurança da informação, aquela coisa que a gente, né, já falou por aqui no podcast algumas vezes. E foi interessante também que eu recebi alguns feedbacks assim, de pessoas dizendo, bah, mas... a gente não está fazendo isso que você... que você disse que se deveria fazer, né? E claro que para nós é o básico, assim, mas ainda você tem uma série de barreiras, né? E algumas dessas barreiras foram colocadas lá também, né? Sobretudo aquela de você dar condições para o encarregado trabalhar, né? Não basta nomeá-lo, é preciso dar condições para que ele possa trabalhar e desenvolver o seu trabalho. Mas eu também gostei, né? Então voltaremos... né? Sei pra, só quem entender a piada do voltaremos, é um negócio bem piada interna do Rio Grande do Sul aqui, mas tudo bem. O... mais específico de Porto Alegre, assim. De Porto Alegre, é. É, mais específico de Porto Alegre, ali no... Como é que é o nome daquele canal que tinha na TV Globo, a cabo? Era o TV Com. Hã? TV Com. TV Com, é isso aí. Mas enfim, nós recebemos uma mensagem também, Vinícius, do nosso querido ouvinte, Ricardo Berlim. Ele nos perguntou sobre ECA digital. Claro, é o tema que está chamando, acho que está movimentando mais essa esfera de discussão aí, sobretudo segurança da informação e algumas conexões com vigilância, né? Então... eu acho que muitas vezes, e pelas razões erradas, eu acho que tem muito problema aí. Também que acho. Que é palhaçada, que não é discussão séria. É. Tá? E também acho. Claro, eu falei tudo isso para dizer que a gente não iria falar. Não vamos adiantar. Mas a gente não já está adiantar. Falando. Né? Então a gente vai. É. Semana que vem vamos gravar sobre isso com um convidado. Né? Estamos aí ajustando a agenda ainda e tudo mais. E aí vamos voltar aí a falar sobre o ECA. Eu prefiro. Polêmica do ECA digital. Eu prefiro ECA digital do que Lei Felca, como alguns têm chamado aí, e parece até que ele que teria... Lei Felca digital, dá pra mudar tudo se quiser. Então, semana que vem falaremos, ou meio ali da semana que vem falaremos sobre isso, né? Vinícius, acho que você já deve, né, os nossos ouvintes já devem ter ouvido um pouco sobre isso, se você acompanha também o cenário internacional, né, da guerra... Estados Unidos e Irã, chamou atenção para além dos aspectos, né? Claro que deve nos preocupar enquanto seres humanos, né? Chamou atenção também como que a IA acabou entrando nesse jogo e como que a IA virou notícia nessa história da guerra, né? Conta para nós um pouco. Você que esteve acompanhando mais assim, de perto. A coisa já estava... A gente já... até comentou alguma dessas a ocorrência, né, da Anthropic ter se negado a aceitar certos termos de uso da IA deles pelo Departamento de Defesa, ou como queira o Departamento de Guerra norte-americano, tá? Então isso já deu pano pra manga, já os Estados Unidos já chutou, né, o Departamento de Defesa já chutou o balde lá com a Anthropic, e claro que uma coisa foi o que eles fizeram de momento, né, nas redes sociais, que foi por onde foi anunciada a coisa. E depois, mais tarde, como a Anthropic está metida em tudo quanto é coisa do governo norte-americano, porque ela foi a primeira a fazer entregar os modelos deles, a criar modelos customizados, tudo para ajudar o governo norte-americano. Então, não é que eles não queriam cooperar, né? É que teve dois itens, só para relembrar, teve dois itens que a Anthropic não aceitou. Um deles era o uso da IA para vigilância em massa, doméstica. Tá? Eu gosto de frisar isso, porque não é que eles não toparam usar a IA para vigilância em massa internacional. Tá? Eles não toparam para uso doméstico, ou seja, de cidadãos norte-americanos. E isso é muito parecido, tá? Quando teve aquela questão do Snowden, 2000 e... Não vai pedrada? 13. Pego 2013, aqui já. 2013. Tá? Quando eu lembro que deu aquela confusão toda e o Obama veio a público dizer que todos ficassem tranquilos, que eles não estavam monitorando cidadãos norte-americanos. Tá? E isso, claro, é um pronunciamento para dentro de casa, não para fora, né? Então, até ouvi gente comentando, mas eles não estão usando, não, meu amigo, eles não estão utilizando para... Dizem que não estão utilizando para norte-americano, tá? Então, isso foi muito parecido com esse pronunciamento do Obama lá em 2013. E... Deixa só um minutinho, Vinícius. Claro. Episódio 28. Nossa, 28. Senhora. Um, quatro, 300 episódios atrás, praticamente. Então, aí é privacidade, Prism, privacidade e segurança. Eu vou deixar no show notes ali também. E depois do 28, legal. A gente falou Drop 6, Brasil Vigiado, episódio 30. É, que eu acho que é isso que você comentou agora, né? E... Uhum. É, eu acho que era isso. Acho que era isso aqui. É. Bom, e aí o que acontece é que então eles não toparam então o uso para vigilância doméstica e não toparam para uso em armas completamente autônomas. Tá? Uhum. Não quer dizer que a IA da Anthropic já não estava sendo utilizada, né, para determinar alvos, identificar alvos e definir estratégias, etc. O próprio Dario Amodei diz, isso vai estar no nosso show notes, tá? Tem uma declaração do Dario Amodei que está lá no site da Anthropic mesmo. Então, é oficial, tá? Então, lá mesmo ele fala do que eles têm ajudado o Departamento de Guerra a fazer, tá? Então, esses dois pontos é que ficaram de fora. Bom, essa foi a razão da Anthropic ter sido chutada pelo Departamento de Guerra. Só que, ao mesmo tempo que a Anthropic foi chutada, no dia seguinte, a OpenAI fechou com o Departamento de Guerra o contrato. O contrato que a Anthropic teria, a OpenAI veio lá e tomou literalmente no dia seguinte, tá? E segundo eles disseram, tá? É para tentar evitar uma reação negativa que eles não conseguiram evitar. Segundo eles disseram, nos mesmos termos que a Anthropic tinha solicitado, entende? Uh-huh. O que é para lá de estranho, tá? Tu não fecho contigo, Guilherme, porque tu não aceita os meus termos, né? E os teus termos são diferentes, e aí eu fecho com outra pessoa dizendo que não, eu fiz nos. E a outra pessoa diz, não, eu fiz do mesmo jeito que o Guilherme estava fazendo. Tá? E aí deu um rebu danado. Eles já estavam. A OpenAI tá numa situação complicada, porque tá perdendo mercado direto. Tá? Ela tava sozinha em 22, mas. Então a OpenAI fechou nos mesmos termos, tá? E em tese nos mesmos termos, né? Mas obviamente ela deve ter cedido as questões que o Departamento de Guerra queria. E por causa disso, acabou causando uma impressão pública muito ruim sobre a empresa, muito ruim. E aí começou uma enxurrada de usuários saindo fora do ChatGPT e procurando o Claude da Anthropic, tá? Tá. Meio que apoiando a empresa. No final das contas, tá, existe uma lawsuit. Uma ação judicial. Uma ação judicial, tá? Contra o Pentágono, movida pela... Essa é difícil de traduzir, né? Ah, eu esqueci. Tu esqueceu, eu tô brincando. Põe um bip aqui no palavrão que eu falei, por favor. Por gentileza, tá? Eu dei uma daquelas do sorry, I don't remember the word in Portuguese. É, né? Essa palhaçadinha aí. Tá, mas foi sem querer, não foi assim, não foi prejudicado. Não, tô brincando contigo. Tá, mas a Anthropic, ela então iniciou uma ação judicial contra o Pentágono, pelo fato dela ter sido listada como um perigo de... um risco de supply chain, tá? É um exagero, óbvio, tipo assim. Parece que sim, né? É. E a OpenAI e o Google, não as empresas, os funcionários da OpenAI e do Google, tá? Obviamente, não necessariamente todos, mas funcionários da OpenAI e do Google, apoiam o movimento da Anthropic contra o Pentágono. Olha que interessante, tá? Então, a gente teria que dar uma... A gente tem que dar uma esperar um pouco de tempo para ver o que vai acontecer, para ver se um Snowden aparece aí no futuro, tá? Teve um carinha, tem a matéria, acho que dá para botar no show notes também, Guilherme? Tem aí, tá? O link? É, tem o líder de segurança aqui da um dos líderes, né, da AI Safety Leader, da Anthropic, saiu fora da Anthropic para escrever poesia. Uhum. Tá, o cara... Pois não, é, qual é que é essa aqui. História? É. Não, ele não trouxe nada. Não, mas nada ele disse que ia concreto. Dar um tempo, né? Ele falou que ia dar um tempo e tal. É, não, né? ele disse que o mundo tá em perigo, tá? Isso é a frase entre aspas do que ele falou, tá? o mundo está em perigo e que as empresas de IA estão abrindo mão de guardrails de segurança, tá? Para poder ter lucro e outras coisas mais. Então, assim, ele não deu nada de concreto, tá? Eu acho que seria interessante que ele trouxesse alguma coisa, tipo o Snowden, sabe? Ó, tá aqui um documento dos caras e tal. Ele não dá de concreto, ele apenas cita que a IA tá sendo, ou seja, que ela tá nos tornando menos humanos, é uma das frases que ele cita, que o mundo tá em perigo e que ele, né, largou tudo e foi e vai escrever poesia. É isso que ele resolveu fazer, tá? Cara, algumas pessoas me enviaram isso aqui como um sinal de que, olha, o que tá acontecendo na Anthropic e tal, né? Mas, por enquanto, alguma coisa está acontecendo, possivelmente. Uhum. Agora, eu gostaria de saber mais detalhes do que só um cara que realmente, né, largou fora e foi escrever poesia e não deu nada de concreto aí no apontamento dele. Então... agora, se eu acho que é um problema que a gente tem que discutir, assim, a IA de modo geral, eu sem dúvida nenhuma, sabe? Eu acho que os impactos aí, eles podem ser bem, bem ruins pra gente, sabe? Em sentido de sociedade, se esse negócio não for bem conduzido. Mas daí essa é outra discussão. Sabe que eu tava lendo esse final de semana, deixa eu pegar aqui os 80 anos do ENIAC, né? ENIAC. ENIAC é a forma? Eu sempre conheci como ENIAC. Eu falava ENIAC, mas enfim, computador digital de propósito geral, né, que eles falavam aqui. Usavam para fazer cálculo de balística. Isso, built during World War II by the United States, né? E ele traduziu automático aqui na britânica para mim, né? É um computador universal para lá. Então, me chamou a atenção e acho que daria para fazer uma ligação entre esse caso da Anthropic, né? E não pela Anthropic em si, mas envolvendo qualquer IA, né? Qualquer tecnologia. Qualquer tecnologia, né? Porque quando tu pega a história da criptografia, né? Ela se dá também na proteção de segredos militares, né? Por gregos, por romanos e tudo mais, né? Aliás, tem um livro muito bom sobre isso que eu tenho que cuidar para não cair na minha cabeça tão pesado que é o The History of Information Security, um livro que já há muito tempo a gente já recomendou. Que a gente fala sempre aqui, né? Então, e também o caso do ENIAC, o caso também o Turing, né, Vinícius? E como todas essas tecnologias, elas estiveram diretamente conectadas com cenários de guerra, né? E agora a IA talvez siga um caminho ligeiramente diferente, né? Ela não é criada num cenário de guerra, né? Num cenário militar, mas assim, muito rapidamente adotada dentro desse cenário, assim como ela está sendo muito rapidamente adotada em todos os outros cenários, né? Aquela outra lei de Moore que a gente sempre fala, né? De os processadores iriam levar tanto tempo para dobrar a sua capacidade e tal, e ser aplicada à velocidade de adoção das tecnologias, talvez a IA tenha sido a tecnologia que nós criamos que mais rapidamente foi adotada, né? De forma comercial e pessoal, né? Pensa em quanto tempo que a internet se popularizou e pensa em quanto tempo a IA se popularizou, né? Então é inegável que vários setores, incluindo o setor militar, vai querer utilizar. Né? E também as dificuldades de regular isso. Né? Mas eu acho que sim, é um baita tema, sabe? E também, né, aquela história, né? É pra gente ver com quem essas empresas também estão envolvidas e no que elas estão envolvidas, né? A própria internet, né? A própria internet surgiu do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Do DOD, Departamento de Defesa. É verdade. Sim. Então, assim, a própria internet. Então... Tu tens algumas empresas, né, como IBM, lá com Token Ring e outras, Novell, que nem existe mais, acho que nem sei se é Novell, ainda existe alguma outra forma. Mas a gente tem esse desenvolvimento das primeiras redes de computadores por essas empresas e tal, mas depois o TCP/IP e a internet, né, propriamente dita, ela surge de um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, infelizmente, acho que esse é um caminho, isso dá uma bela discussão e acho que precisa de envolvimento de várias pessoas para discutir isso. Uhum. Mas, infelizmente, a gente acaba pelos meios das guerras desenvolvendo uma série de tecnologias que depois voltam para a aplicação civil. Uhum. E o contrário, o fluxo naturalmente contrário vai ter, ou seja, eu tenho tecnologias que visam a aplicação civil inicialmente, né? Mas de repente se mostram muito úteis no cenário militar. Uhum. Por exemplo, os drones de baixo custo. Porque o que, que os militares fizeram? O que a gente viu aí com relação a drones? Ah, são os drones gigantes, os negócios, né? Que nem, são os aviões pilotados remotamente, no final das contas, o pessoal que a gente chamava de drone no começo, antes da guerra da Ucrânia, né? Eram os drones, era um drone norte-americano. Cara, era aqueles Predador, acho que se não tem enganado é o nome, né? Que é um avião, cara. É um negócio grande, enorme, que lança míssil. Então, controla remotamente. E quando iniciou a guerra na Ucrânia, né, quem diria que os caras iam começar a utilizar drones civis, né, para carregar cargas explosivas e levar essas cargas até um tanque e explodir o tanque com o drone. Né. Sabe então, que... a gente tá vendo... Então, só deixa eu concluir. Então, agora a gente tá vendo o uso de coisas de baixa tecnologia, como os Shahed lá do... Shahed, acho que é o nome, são os drones iranianos, que a Rússia tá usando na Ucrânia também, que são drones, cara, é um motor a combustão, usa gasolina, tá? Era um modelo com a combustão, carregando uma carga de explosivo, e eles, caras, programam o caminho que ele vai fazer e ele vai. Então, se o cara projetar o caminho e tiver uma montanha no meio do caminho, ele esqueceu da montanha, ou tiver um prédio no meio do caminho, ele vai dar de cara ali, não é inteligente. É um drone, tá? E com custo baixo. Então, é baixo para os termos da guerra, né? Ele custa uns 30, 35 mil cada um. Tá? Mas comparado com um míssil de mais de $1 milhão de dólares, tá? Ele é de graça. Então, a gente está vendo essas tecnologias. Eu vi um tempo atrás o drone que conseguia andar a 200 e tantos quilômetros por hora. E para que ele estava sendo utilizado quando foi anunciado a primeira vez? Para filmar um carro de Fórmula 1 numa pista de corrida. Ele conseguia ir atrás do coisa. Agora, exatamente o mesmo design desse drone, eu tô vendo. Apareceu agora recentemente, é a nova estrela do drone que caça drones, entende? Então, em vez de gastar um míssil que custa $1 milhão, tu usa um drone que tá custando $2.500, uma coisa assim. Tá? Então é um drone ultra rápido, faz 200 km por hora, não sei o que, blá, blá, blá, tem IA embutida e ele serve para caçar outros drones no espaço, no céu, né? Então, quando essas coisas todas, elas vão acabar produzindo mudanças. A gente vai baixar o preço de drone, vai ter mais drone com IA, etc. Tudo por causa da guerra, vai voltar pro civil. Então, assim, vai ser bem... assim, interessante em certos aspectos, mas a é que é uma guerra, né? E pi de novo aí, porque eu falei outro palavrão. Uhum. Você falou, eu fui pesquisar porque eu tinha lido também esses dias aqui sobre o Santos Dumont, né? Que ele teria se suicidado, ele tinha uma depressão, mas ele se suicidou entre os motivos que alegam, né? Seria o uso dos aviões na Revolução de 32. Eu fui procurar na internet aqui e parece que é isso mesmo, né? Um pouco, talvez... Reza a lenda, lá pelo menos, né? Não tem como saber exatamente, né? Numa circunstância dessa, né? Mas enfim, Vinícius, vamos mudar a pauta aqui? Né? Bora. A gente teve uma nova resolução do uso de IA. Eu vou às minhas aqui um pouco mais rapidinho, né? E eu tô olhando pro lado aqui, Vinícius e pessoal, porque começou um temporal agora em Porto Alegre aqui, violento, né? Então, se eu eventualmente cair aqui, Vinícius, Ou se vocês pararem de me ouvir, o Vinícius continua o podcast aí e beleza. Pode ser. Então, no âmbito do CFM foi lançada agora a resolução, né, do CFM 2454 de 2026. Foi publicada agora no finalzinho de fevereiro, a gente já está em março. Uhum. Mas seria o primeiro marco regulatório no âmbito dos serviços médicos para estabelecer algum tipo, né, de controle do uso de inteligência artificial, né? Então ele traz coisas como direitos e deveres dos médicos, os riscos, então também segue a mesma linha do AI Act e também do nosso projeto de lei aqui de classificar a IA com base em riscos, baixo, médio, alto e inaceitável. Tem o anexo 2 ali que eu vi que tem alguns erros ali nas definições, enfim, não sei se tem uma outra edição, enfim, mas vi que tem alguns erros ali no anexo 2 que faz essa definição, não consegui encontrar numa leitura um pouco mais rápida assim o que seria o risco inaceitável e também cria obrigações de auditoria e transparência para instituições de saúde. Destaca que a ferramenta deve ser usada como apoio e que a decisão e, consequentemente, a responsabilidade é do médico e que, muito importante, o paciente tem o direito de ser informado e até mesmo de se opor do uso de IA. Então, o paciente tem o direito de ser informado de forma clara e acessível quando modelos, sistemas e aplicações forem utilizados e o médico deverá respeitar a autonomia do paciente, inclusive quanto à recusa informada do uso da IA, inclusive, né? E isso é para nós importante em vários flancos diferentes. Em primeiro lugar, no âmbito da segurança da informação, né? Porque o artigo 17 da resolução estabelece ali que os sistemas que forem usados têm que ter medidas adequadas e compatíveis com o estado da arte para evitar acessos não autorizados, perda, vazamento, destruição, né? Óbvio, né? Porque a gente está aqui no uso, a gente está aqui diante de um uso que afeta dados pessoais sensíveis, né? Dados relacionados à saúde, né? Eu te mandei esses dias até, né, Vinícius, esses pads abertos que tem na internet, que você digita lá para trocar informações, tinha o que parecia ser sei lá, os comentários de um serviço de emergência de algum hospital, atendimento tal, fulano de tal, atropelado, não sei o quê, mandado para não sei onde e tal. Então, a gente realmente precisa avançar nessa área. E quando a gente fala também em serviços médicos, né, são comuns aqueles casos já bem antigos, né, de uso de equipamentos sem muitas medidas de segurança, ligados em redes que nem sempre são, né, as mais adequadas e tal. Então, isso abre um caminho e se coloca um novo nível de responsabilidade, um novo nível de controles e cuidados de segurança e novas possibilidades de vazamentos, por que não, né? Claro, isso sem nem falar com o fato de que essas IAs, esses modelos aí mais conhecidos, né? Eles já estão disponibilizando serviços, a OpenAI está fazendo isso, inclusive, né? De uma IA lá para a parte de saúde mesmo, né? Seja algo programado, uhum, feito e dedicado para isso. E isso pode ser bem perigoso, assim, talvez no nível atual que nós estamos de alucinações e também acerca das possibilidades envolvendo a tomada de decisões por IAs, decisões essas que são tomadas essencialmente por certas profissões, né? Que acontece com juízes, com advogados, com arquitetos e tudo mais, é porque propor uma substituição como essa, eu, se fosse médico, ficaria bem preocupado, né? Primeiro que a gente tem que cuidar um pouco da questão da alucinação, porque os modelos alucinam cada vez menos, não cada vez mais, né? E é um outro aspecto também, que é com relação a que modelos estão sendo utilizados, né? Porque tu pode ter aplicação... Claro, aí a gente está falando da OpenAI, da própria Microsoft também, se movimentando nessa direção de acessar dados de saúde e tal, e se não for para conversar com o usuário sobre o tema, não sei para que é. Claro, a depender... Nesse caso, a gente está falando de LLM, né? Esses LLMs comerciais, digamos assim, o GPT, Claude e outros, Grok, talvez, lá sei eu, sendo utilizados para fazer esse tipo de avaliação de informação de saúde, etc. É algo que, querendo ou não, todo mundo já fazia no Google, né? Quando o pessoal ia catar no Google procurar as coisas de exame e tal, antes de ir no médico. Agora a coisa piorou, melhorou um pouco, não sei, com o pessoal procurando isso na IA, né? Procurando esse esclarecimento, esse apoio na IA. E aí nós temos... Eu já ouvi histórias bem interessantes de pessoas que desconfiaram do que estavam, da atenção do médico que elas estavam tendo, resolveram se aprofundar um pouco mais no, na, na situação delas e usaram a IA e acabaram sendo auxiliadas, né? E outras situações que a gente, de repente, talvez o pessoal não comente tanto, de quando tu pede alguma coisa e ela erra completamente, utiliza coisas que não teriam nada a ver, né? Mas é que tem um aspecto de responsabilidade aí, né, Vinícius? Da responsabilidade. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sobre a orientação do que, é, do que vai... Mas assim, é. Algo que a gente já ouve falar há algum tempo dentro desses... Ou a gente não digo, mas eu pelo menos dentro dos eventos de IA que eu tenho acompanhado, principalmente naqueles que estão disponíveis no YouTube, é... Claro que eu não estou dizendo que não vai ter que ter algum tipo de controle ou algum tipo de acompanhamento dessas coisas, tá? Mas... Todo mundo coloca que é uma... Todo mundo que eu digo, é meio que consenso quando se fala de IA, que com a IA tu vai ter a possibilidade de atendimento médico que hoje tu não tens, por causa de valor, por causa de tanto o valor que o paciente tem que pagar, quanto o valor que o médico recebe, quanto a atenção que o médico te dá. Então, eu acho que tem um potencial, sim, para esse negócio ajudar bastante as questões de saúde, tá? Eu só não acho que as pessoas devam passar a consultar o ChatGPT em vez de ir no médico. Não creio nisso, tá? Mas que tem um potencial bastante substancial de tornar mais acessível, porque isso a gente tem um problema muito sério, né? Que é outra discussão, mas é um problema muito sério o custo para te ser atendido, né? E para ser atendido, não estou dizendo para ser bem atendido, estou dizendo para ser atendido por um médico. Apesar de ter o SUS e tudo mais, né, é bem delicado. Então, é um tipo de aplicação que eu quero ver acontecer, sim. Só não sei se eu quero que quem tome a iniciativa seja a OpenAI, a Anthropic, entende? Dizer, fale com os nossos modelos em vez de falar com o médico. Eu acho que isso não. Eu acho que tem um aspecto ético de fundo aí, né? Evidente como... A tomada de profissões, né? Que já vem acontecendo com outras profissões, né? Eu vejo isso um pouco no direito também, juízes usando com bastante intensidade, assim, né? E quando, na verdade, tu tem tanto valores morais por baixo disso tudo, né? Sobretudo no direito, né? E aspectos éticos e, no final das contas, buscar o que é justo, né? Como último valor a ser protegido pelo direito. E tem uma coisa que a IA não faz, viu? E eu também não gosto daquele argumento tipo, mas tem médicos que são ruins, então vamos usar IA. Não, sim, tem médicos que de fato são ruins, que vão te atender em 2 minutos e tudo mais, mas esse é um outro problema, né? Não acho que isso deva justificar usos assim, talvez tão assodados da IA. E aí, mas uma coisa que a IA não faz tão bem, pelo menos até o momento, é o próprio o exame, a anamnese que os médicos deveriam fazer, de conversar contigo, de te perguntar, de te verificar e te examinar propriamente dito, né? Fisicamente, dizer, né? Eu tô rindo porque eu ajudei esses dias uma professora a criar um simulador de anamnese para treinamento de alunos, né? E, cara, eu não sei, tá? Assim, sendo, exagerando um pouco, assim, talvez nas previsões, eu não sei, cara, mas não sei se até isso, é só uma questão de interface, não sei se ela não faz melhor do que a criatura lá que deu adrenalina para um... Esse é o ponto, criança, né? Entende? Médicos erram, assim, juízes erram, vários profissionais erram. Exato, sim, concordo. Só que tem certas coisas que a gente consegue fazer melhor com tecnologia, entende? Eu acho que essa potencialmente é uma delas. Diagnóstico, dentro daquilo que eu tô vendo e tal. A gente vai ter que ver como conduzir isso aí. Mas... vai chegar o momento em que tu não vai querer ser atendido por um médico que não use algum recurso de IA para ajudar a analisar o teu caso. O problema é quando você... Mas eu acho. É o achismo aqui, tá? Previsão. O problema é quando você desconsidera, né, que de repente a falta de contato físico, que me parece que é fundamental para medicina, né? E aí no você... mundo perfeito, sim. É. Pois é, mas me parece que esse é um problema, né? É. Bom, o que, que nós temos mais aqui, viu? Hoje tá, tá difícil aqui, ó. Nós tivemos várias interrupções. É, é. Tem mau tempo aí pegando o estado todo aqui, cara. Tá chovendo aí? Tá chovendo tá aqui, vendo? Tá? Aí também tá, é. É, aqui é, eu tô vendo aqui no Vento Sky, fazendo propaganda do Vento Sky, que não nos patrocina. Tá mostrando aqui o estado do Rio Grande do Sul inteirinho embaixo d'água. Inteiro, cara, inteiro. Assim, parece que... tá de propósito, que até se tu olhar no mapa, manda até aí, a pontinha manda que avança no Uruguai ali, uhum. A pontinha que avança no Uruguai, no Brasil tá chovendo, no Uruguai não. É. Assim, tá. Não, é, e aí, tá, volta, e aí volta um pouco, né, Vinícius, e até fazendo, isso não tava na pauta, né, mas é, tem muito a ver com segurança da informação, sobretudo com resiliência, né. É que é aquela história de você, como atributo da segurança, ter a disponibilidade, mas também ter a resiliência, ou seja, que os sistemas precisam ficar funcionando quando submetidos a não a ameaças, mas situações extremas, né, como, né, e aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, enfim, o Brasil inteiro ficou sabendo, a gente passou por todo aquele problema e tal, e a gente ainda não resolveu direito isso, sabe, sobretudo no sistema de comunicação, sabe. É... a gente tá pronto pra acontecer uma próxima. A próxima? Aí. Eu não recebi nenhuma comunicação de que... Não, tá, não, a gente não tem... No celular, aquela coisa toda de alertas e né, que a gente já sabe. Na Europa, eles são muito cuidadosos com isso agora, no início desse ano. Em Portugal e na Espanha, teve um dos maiores também, né, precipitações, né? Eles chamam de... Como é que eles chamam? Tem um termo diferente lá. E que inundou tudo lá e tal, e sempre a coisa do cuidado de avisar, olha, vai chover tanto hoje, procure abrigo, vai... E eles acertam, vai começar a chover tal hora, vai parar de chover tal hora. Aqui as coisas ainda parece que ainda não são muito boas, assim, né? Depressões, eles chamam. Bom, tá. Bom, tá. O que, que nós temos mais aqui então, Vinícius? Tivemos um incidente com o BTG. O BTG agora no domingo, 22, ontem, né? Ele foi alvo de um ataque hacker. As informações que a gente tem são da imprensa, né, e que foram também, ao que tudo indica, disponibilizadas por eles próprios. Então eles foram alvo de um ataque hacker, segundo eles, o que os forçou a suspender preventivamente as operações via Pix. Segundo o próprio Estadão, o ataque teria desviado cerca de 100 milhões, dos quais a maior parte foi recuperada. E entre 20 e 40 milhões, que é uma diferença bem grande, né, de 100% no caso, entre 20 e 40 milhões ainda não haviam sido localizados até o momento. Volta agora na manhã de hoje, né, a gente grava dia 23 de março, que o Pix foi restabelecido e que não houve acesso de contas de clientes nem exposição de dados de correntistas. Agora eu vou fazer uma hipótese, né, Vinícius? Eu não sei o que aconteceu. Okay. A gente está diante de um incidente. Se tu acertar, tu não teve acesso à informação privilegiada, não tive nem nada. Não, mas eu não quero do tipo... não é nem isso. Eu não quero, por exemplo, me referir a uma situação de uma forma assim descuidada ou dizer que foi isso que aconteceu. É uma hipótese, levando em consideração que a gente fala aqui sobre, né, conteúdo mais educativo, digamos assim, né? É pegar um caso concreto e tentar definir o que aconteceu. Mas logo a primeira... sinal amarelo que me disparou aqui é que parece um pouco parecido com o caso CIM, né? Tem dinheiro desviado, não teve acesso a dados de correntistas, derruba o Pix, né? Parece que são condições e situações que parecem muito parecidas, né? Que são muito parecidas com o caso lá da CIM. Enfim, a gente vai precisar ficar atento a isso ainda. O Banco Central ainda não se manifestou. Ao que tudo indica, eu não tenho essa informação, até pesquisei antes aqui, mas eles não contratam, ao que tudo indica, um PSTI, a gente não encontrou essa informação, então pode ser que eles tenham a sua própria infraestrutura para se ligar à rede do Sistema Financeiro Nacional, né? Mas é um alerta para as instituições financeiras, né? Porque se o Banco Central até o momento não se manifestou, né? Tudo nos leva a acreditar, com as últimas regulações, né, feitas por eles, na esteira daquele incidente da CIM, é que 2026 vai ser um ano que o Banco Central vai atuar talvez de uma forma mais forte na avaliação desses incidentes e também na sua atividade ali de verificar, né, como é que está a segurança dessas instituições. Então fica um alerta aqui, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Então, apenas uma notinha do editor aqui, enquanto estávamos editando, saiu uma atualização do caso aqui no Convergência Digital, que confirma aquilo que nós tínhamos falado, não houve invasão a um PSTI, né, a infraestrutura da própria organização, e a Polícia Federal e o MP de São Paulo, por meio do CyberGaeco, investigam o caso e levantam informações sobre o possível uso de uma credencial antiga ligada a uma empresa de tecnologia bancária que já prestou serviços ao BTG, que pode ter vazado, e não descartam a participação de funcionários com acesso às credenciais. Desde 2025 já foram registrados ao menos 3 ataques desse tipo, e há também, como falei ontem, né, no episódio, há suspeita de que o grupo responsável seja próximo ao que invadiu a CIM Software e desviou 813 milhões no ano passado. Perfeito. A minha última, Guilherme, das que eu tinha separado para comentar algumas, comentar com os nossos ouvintes, ela envolve também IA. Uhum. Mas num ponto de vista mais agora de desenvolvimento e de integrações, tá? Eu separei umas 3 notícias aqui que eu vou compartilhar com o pessoal aqui no show notes, que é justamente sobre os servidores MCP expostos. Então, uhum, assim, quando a gente usa um chat de IA, só o chat ali que você abre, o chat conversa e tal, você está interagindo com a própria IA, com o conhecimento que a própria IA tem, né, do que foi utilizado no treinamento, e está interagindo com integrações que a IA traz por default. Então, essencialmente, pesquisa na internet, que é o básico que elas têm, né? Todas elas têm isso hoje, no início não tinham. Então, para buscar informações recentes sobre qualquer tema que você queira pesquisar. E várias, para não dizer todas, começaram a disponibilizar a integração com outros serviços, tá? Via os tais dos MCPs, tá? O MCP, o Model Context Protocol, ele foi criado pela Anthropic. Uhum. Ele foi criado pela Anthropic, tá? Pra te conseguir entregar ferramentas que fazem qualquer coisa. Então, por exemplo, tu tem um sistema de e-mail, e aí tu cria um MCP que interage, busca e-mails, envia e-mails, cria rascunhos, apaga, classifica, etc. Enfim, N ferramentas. Então, tu expõe essas ferramentas por uma ferramenta de IA por meio de um MCP. E aí a IA conversa com o MCP, com o servidor de MCP, e pergunta aí, que ferramentas que tu tens? O que que tu faz? O que não sei o quê? Aí, com base nisso, de acordo com o que tu pede, a IA decide ou não usar uma ferramenta. Uhum. Ok? Então, se eu pedir e faço um resumo dos meus e-mails, e ele tem um MCP que justamente leu os meus e-mails, e vai lá executar, vai lá usar as ferramentas que tem naquele MCP. Vai ver se tem alguma coisa que serve para ela cumprir a solicitação que eu tô fazendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, né, nesse claro sentido. Tem alguma diferença entre, eu sei que tem, mas assim, entre o MCP e uma API, por exemplo, qual é a grande diferença? É porque ele é um protocolo? É, a API é um protocolo, não é um protocolo? Seria não, isso? Não. É que tu pode... É que são... Uma API... A gente normalmente utiliza uma API para fazer integração entre dois sistemas de forma programática, né? Tu, uhum, vai lá e tu escreve a API, tu vai lá num outro sistema, entrega um Swagger ou alguma documentação da API para uma outra parte, seja dentro da mesma empresa, seja teu cliente, o teu parceiro de negócio. Tu diz como a tua API funciona e o pessoal da outra ponta lá desenvolve a integração com o teu sistema, chamando tuas APIs, seguindo lá o teu manualzinho de como chamar as APIs, certo? Uhum. Se tu pegar uma IA com a possibilidade de programação, ou seja, que ela possa programar, tá? Praticamente todas elas fazem isso hoje. Se tu disser para elas, tá aqui uma documentação para API, tá aqui o endereço do endpoint, chama essa API para mim e faz tal coisa, ela vai criar um script, vai criar um programa em Python normalmente e vai conectar naquela API. Vai chamar a API, certo? E vai conseguir receber resultados e trabalhar com aquilo. Um MCP é, digamos assim, uma API, entre aspas, tá? Que é autodocumentada justamente para ser consultada por uma IA, por um LLM. Uhum. Então, nesse protocolo, a IA vai se conectar no servidor MCP e vai perguntar o que que tu faz, que ferramentas tu tens, para que elas servem. E tu vai ter uma descrição literal mesmo do que ele faz das ferramentas, em texto mesmo, né? LLM, uhum, linguagem natural, é assim que vai estar descrito. E a partir daí, a IA, à medida que tu vai interagindo com a inteligência artificial, com o chat, ele vai decidindo usar ou não as ferramentas que ele tem disponível. Acontece que, desde que o MCP saiu, foi desenvolvido pela Anthropic e assumido como um padrão para todo mundo. Então, todo mundo usa MCP agora. Tá? E é muito interessante tu poder integrar a IA com sistemas que tu já tens, com fontes de informações que tu já tens, porque ela compreende aquilo, ela consegue te explicar e ela consegue atuar, inclusive, se tu permitir que ela atue, né? E, gente, MCP tu pode ligar ali desde um roteador via SSH, tá? Até um ERP. Uhum. Tu pode conectar tudo isso numa IA por meio de um MCP. Só que o que está acontecendo? Primeiro que tem uma série de MCPs, um dos links que eu coloquei ali, ele fez uma pesquisa na internet, tem inúmeros MCPs que nem autenticação tem. Então o pessoal está fazendo autenticação, está fazendo MCP, desculpa, botando, integrando isso com o IA, e não tem sequer autenticação. O pessoal coloca, estão repetindo os erros que cometiam em API 10 anos atrás. Os erros de 10 anos atrás em API agora está aparecendo nos MCP. Então, MCP sem autenticação total, ou com autenticação, mas com chamadas que deveriam ser autenticadas, escapando do uhum. processo de autenticação. Tu tens MCPs que colocam os próprios sistemas em risco. Então, por exemplo, tu tens uma IA na tua empresa, um agente, por exemplo, que utiliza um MCP que consome dados da internet. Uhum. Tá, esse é um exemplo, inclusive, que eles dão. E aí o atacante coloca um readme lá dentro do repositório, tá, dos dados que tu tá acessando. Tu aí abaixa esse readme e lê esse readme, interpreta ele como instrução. E nesse uhum. readme, um atacante coloca lá instruções para ele criar um repositório, iniciar um projeto, criar um script em Python com tal conteúdo que faz tal coisa e realizar tal ação. E aí, quanto menos espera, a IA está dentro do teu ambiente executando comandos, executando programas e scripts, mais que alguém lá fora que tu nem sonha definiu porque o cara botou um readme dentro de um site ou dentro de um repositório ou coisa parecida. Tá? Então... Eu quis chamar atenção para essas três notícias porque a gente já está muito acostumado. Agora eu vou fazer um merchan aqui da Brown Pipe, né? A gente já está muito acostumado já há anos de fazer verificação de front-end, back-end, as APIs e tudo mais, nas APIs REST que o pessoal utiliza para fazer integração entre sistemas. E agora parece que o MCP caiu no gosto do pessoal para poder integrar com essas ferramentas e realmente potencializa um monte de uso das informações, tá? Eu mesmo tenho feito vários testes, a coisa realmente funciona muito bem. Mas estão cometendo erros relacionados à segurança na implementação dos MCPs. Uhum. E aí acabam permitindo execução remota de comandos, o que é muito perigoso. Vai depender do ambiente onde está tá acontecendo. A questão de injeção de prompts, ou seja, que o exemplo que eu dei antes, tu escreve um prompt numa área de comentário, numa página HTML, algo assim, e de repente o sistema que tu montou, que está usando a IA, o modelo de IA acaba interpretando aquilo como instrução. Então, há que se ter muito cuidado, tá, gente? Porque quando vocês utilizam um chat GPT, um Cloud AI, um Cloud Code, quando vocês usam essas ferramentas prontas, tá? Os próprios desenvolvedores das ferramentas que usam os modelos de IA das próprias empresas, eles ali já estão se preocupando em evitar injeção de prompt. Ok? Agora, quando você usa a API dessas empresas, da OpenAI, da Anthropic, para usar os modelos deles e implementações que vocês estão fazendo, quem tem que se preocupar com prompt injection são vocês. Uhum. Tá? E, E aí é que parece que a galera não tá se dando conta disso, tá? Tá achando que o modelo se defende contra a injeção de prompt. É, lembrando que a gente tem o novo top 10 da OASP, né, para aplicações de IA. Claro que ali numa questão de LLM, né? Mas, enfim, nós já temos aí um padrão para avaliar isso. É, e também aquela... Hoje mesmo, Vinícius, eu tava conversando com um cliente e aquela história que acontece, né, especificamente com o LGPD, mas com outras normas também, né, que é aquela ideia de uma cadeia de que as empresas vão pedindo umas para as outras as adequações. Então, se uma adequa, ela pede para que o seu prestador se adeque, o prestador dele, e aí vai vendo uma cadeia de adequação, especificamente me refiro aqui no caso da LGPD, né. E esse cliente, do nosso cliente, né, mandou aí algum segurança para preencher e tal, e eles já estão demonstrando, é uma empresa bem grande, assim, e solicitando informações sobre uso de IA no ambiente para tratar os dados deles, ou seja, a empresa que contrata os serviços de um terceiro, no caso o nosso cliente, está preocupada de que os prestadores de serviços estão, sobre como estão usando IA, apagou a luz aqui, Vinícius, mas eu ligo de novo, e sobre como, especificamente sobre como os dados pessoais estão sendo tratados. E qual é que é a questão? A questão é a ligação entre IA e a proteção de dados pessoais. Porque mal ou bem, o que nós temos hoje, o que nós temos hoje e que regula mais ou menos a IA, além do Código Civil, Código do Consumidor, e o que está mais próximo ali para ajudar é a LGPD. Isso tudo que você falou, né? No final das contas, você vai estar eventualmente tendo acesso a dados dos teus clientes e dados pessoais, né? Ou seja, incidentes de segurança que afetam dados pessoais e que por conta disso atraem toda a questão da LGPD, com necessidade de comunicação e tudo mais. E aí você, se for avaliar e verificar que tinha o MCP aberto na internet, é uma falha que, né, é bastante grave no sentido de que é evitável, né? Então... A Brown Pipe já inclui nos seus pentestes, já há algum tempo, já inclui a verificação de uso de IA. É verdade? Fale mais sobre isso, Vinícius. É a propaganda que eu vou me limitar a fazer. Né? A gente já está avaliando sistemas que utilizam IA... E injeção de prompts e tudo mais, isso já faz parte do nosso hall de testes. Uhum. Guilherme, Muito bem. Diga eu aí. Eu disse que aquela era a minha última, mas eu quero dar só uma notinha aqui, eu não vou comentar, só vou citar, tá? Que eu lembrei para os educadores de plantão aí que eventualmente nos escutam, tá? O Ministério da Educação lançou há pouco tempo atrás não sei se chama de cartilha isso aqui, é um documento, tá? Com 241 páginas, cujo título é Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação. Tá? Manda aí pra gente, pro show notes. Já tá no show notes ali o link para o pessoal poder clicar e baixar o documento. Tá? São 241 páginas. Então tá aí, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, o link está no show notes. Tá. E para terminar, Vinícius, a minha última aqui seria... Tinha uma bem rapidinho sobre criatividade e uso de IA, né? A gente já falou aqui sobre estudos, também na linha da educação, sobre como a IA pode influenciar positiva ou negativamente na educação. A gente já falou sobre a questão do espírito crítico, né? Inclusive daquele... Uhum. Daquele estudo da Microsoft, se não me engano, né? Também da Microsoft, de outras faculdades. Temos um novo artigo aqui, que é When ChatGPT is Gone, Creativity Reverts and Homogeneity Persists. Ou seja, basicamente é que, apesar da rapidez de realizar certas tarefas, esses pesquisadores demonstraram, os achados deles demonstraram, é que se tu tem um aumento criativo durante o uso... a tua criatividade desaparece quando a ferramenta é retirada. E aí tu teria uma persistência negativa depois de que tu deixa de usar a IA, no sentido de que a ideia das pessoas seria mais ficaria mais, ou as ideias seriam cada vez mais homogêneas, as pessoas começariam a pensar então esse aí, iguais entre si. Então esse estudo aí acaba corroborando o que aquele outro artigo, que é o Your Brain, tô digitando aqui, tá? On tá. Chat GPT, que eles usam, acaba corroborando o que eles colocam também. Inclusive saiu a versão 2 desse estudo, tá? O estudo foi atualizado. A publicação foi atualizada. Deixa eu ver aqui que o DuckDuckGo não é bom para catar isso aqui. Só para eu concluir, Vinícius, esse tipo de estudo aqui, ele mexe com uma coisa até que eu estou estudando um pouco mais agora, assim, que é no âmbito do simbólico, sabe? E sobre como a linguagem, ela é importante para a definição do nosso mundo, né? Tem um filósofo da filosofia da linguagem que é o Wittgenstein, né? E ele fala um pouco sobre essa história aqui, eu tava lendo sobre isso ontem, né? Algo do tipo que o teu mundo é baseado na tua linguagem, né? Tu pensa com base na tua linguagem e os limites da tua própria linguagem. Deixa eu ver se eu acho exatamente aqui a frase que ele dizia. O Lévi-Strauss diz que as categorias simbólicas, inclusive a linguagem, ela organiza o mundo, mas o Wittgenstein afirmou que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ou seja, tu tem uma questão de organização aqui. Ele diz, não podemos pensar aquilo que não... não podemos dizer aquilo que não conseguimos pensar. Então, talvez um efeito... que ainda precisa ser investigado, é justamente esse, né? Qual o papel do simbólico, do escondido, da construção do mundo que se dá pela linguagem, porque é uma máquina de linguagem, né? Então você tem aquela ideia de um poder oculto, né? De como essas construções linguísticas também modelam a realidade. A gente vai precisar estudar um pouco mais isso, e eu acho que eu acho que é meio preocupante, sabe? Sabe aquela ideia de todo mundo pensar igual, que a internet muitas vezes acaba fazendo quando tu entra numa bolha? Pois é, talvez isso esteja acontecendo com a IA também. E aí esse é um problema para criatividade, no final das contas. As pessoas vão ficar menos criativas e é ruim que as pessoas não sejam criativas, me parece, né? Coisas a se pensar para o futuro também. Está bem? Está bem. Eu passei para ti o link do... Não sei se você quer encaixar isso, mas eu passei o link do projeto lá do MIT, que é o projeto Your Brain on ChatGPT, que tem o artigo, tem um link para o artigo lá, inclusive, para a versão mais recente, inclusive, do artigo, que fala justamente sobre esses efeitos, né, de tu começar com o IA e depois com uma atividade sem, com a mesma atividade sem a IA, ou o contrário, tu iniciar com uma atividade sem IA e depois realizar a mesma atividade com o IA, E os resultados são bem diferentes, é bem interessante dar uma olhada nesse material. Sim, a gente falou sobre isso algumas vezes aqui, né? Sim. Só que agora tem tem esse website aqui, tu conhecia? Eu tava sempre vendo o artigo deles, tá? E aí agora eu fui catar o artigo e cheguei no site. Aham. Tá? Uh-huh. Sim, eles vão ter que generalizar pra ir pro Brain, seu cérebro no LLM. Vai ter que ir porque, né? Não é só o ChatGPT que eu vou. Mas a pesquisa deles é com relação ao ChatGPT. Por isso que tá. Eles têm, inclusive, tem o additional reading aqui. Basicamente, na homogeneização da linguagem, né? Isso. É bem interessante, tá? Eu recomendo a leitura desse artigo, ou pelo menos jogar ele no notebook LM e conversar um pouco com o artigo. É uma boa. Aham. Tá bom. Agradecemos, foi meio tumultuado aqui, mas conseguimos chegar ao fim, né, desse episódio de hoje. Semana que vem, não se esqueçam, teremos aí o episódio para falar sobre o ECA Digital. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!